Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o comentarista de telequete, João Pedro. Opa, estamos aqui também com aquele que acha que a dupla entre o Boomerang e o Canguru devia se chamar Outback, o Polvo. Estamos aqui com aquele que é capa mensal da Playboy, o Magari. Que isso? Ah, eu? Caraca, que tipo de playboy você anda lendo? Coelha branca. Estamos aqui com aquele que não é tão engraçado, mas quase pesa o mesmo tanto que o Morsa, o Eric. Caramba, deixa xingo, combo de xingo. Muito bem, e depois de 4 edições aí de um evento de grande sucesso organizado pelo Arachnofan, né, o UCF, que é o Ultimate Catiri Paper Fighting, nós estamos de volta, né, para a edição 2019, para fazer um CF um pouco diferente aí, né? Os membros não são super vilões como foram dos 3 primeiros, nem versões alternativas do Homem-Aranha como foi no 4. Hoje a gente vai falar de vilões bucha lutando entre si. Saímos da categoria peso pesado, fomos direto para o peso pena. Exatamente. Eles melhoraram tanto para virar peso pena, é isso? Não é que peso pena são os mais leves. Ah, ok. Ah, por isso que o Morsa não tá, então. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Magari, por favor, as pessoas perguntaram no Facebook o que caracteriza um vilão como sendo um vilão bucha? Sei lá, depende. O roteirista não sabe trabalhar com ele. Porque, por exemplo, um que não está aqui, que ainda bem que não está, que é o Mancha. O Mancha entra na categoria bucha, mas se alguém tivesse aquele poder dele lá, seria de verdade. O Mancha é tudo que ele precisa de alguém que saiba escrever. Exatamente. Exato. A mesma coisa que eu falei do Electro quando, no primeiro lá. É que ele é burro. Se ele fosse uma pessoa normal, ele vencia tudo. O poder dele. Mas bucha, a ideia é que sejam vilões que normalmente são aqueles meio que não dão muito trabalho pro herói. Normalmente a história que ele aparece é mais ali um alívio entre dois vilões mais mainstream, né, do personagem e tal. Então, normalmente, ou quase sempre, eles são um pouco de alívio cômico ali nas revistas. Enfim, é isso, mais ou menos isso que caracteriza os vilões bucha. E como que a gente escolheu isso, né? Lá no nosso grupo do Facebook, a gente abriu 2 enquetes. Uma primeira foi para escolher a categoria de personagens que estaria nesse UCF, né? Então a gente teve a categoria de somente vilões, somente versões alternativas do Homem-Aranha, vilões bucha, apenas coadjuvantes sem poderes. Cara, seria fantástico ver o Jameson lutando com a Beth, sabe? Alguma coisa assim. No sofá. No sofá. E por último, eram as namoradas do Homem-Aranha, sem poderes também, né? E aí acabou que vilões bucha ganhou aí a votação. E após essa votação, a gente levantou uma outra enquete que era: ok, já que são vilões bucha, escolham 8 personagens. E os 8 mais votados são... Em 8º lugar aí, o mais votado foi o Urso, querido Urso. Na hora que a gente for fazer os comentários sobre as lutas aqui, a gente fala mais sobre cada personagem, né? Vai que alguém tá ouvindo e não conhece. Ou vai que alguém que tá participando não conhece. Vai que alguém tá participando e não conhece, é possível. Ah, sei lá, teve um cara que achou que o Raposa Negra era uma mulher. Foi eu, tô levantando a mão aqui, ó. Eu ia falar, não fui eu, esperando que todo mundo falasse, só o João ficar falando. Então, em 7º lugar foi o Engrenagem, em 6º lugar foi o Raposa Negra, que o João tem grande estima aí nos seus pensamentos. Em 5º lugar foi a Coelha Branca. Em 4º, Boomerang. Pessoas agora estão gritando e atirando seus fones de ouvido na parede, falando que Boomerang não é bucha, Boomerang não é bucha. Eles estão atirando e estão voltando. Em 3º lugar, Gibão. Pra te defender do mal. Exato. Em 2º lugar, o Saltitante Canguru. E em 1º lugar, o Fantástico Homem-Sapo. Ó, também saltitante. Tomara que eles dois vão pra final, que vai ser uma luta pulando pra todo lado. Que beleza, né? E o CF, só explicando, né? É um programa em que é parecido com aqueles... É, quem ganha entre fulano e ciclano, né? E aí, basicamente, o que a gente faz é... Pega esses outros 8 personagens... Sorteio eles aqui em 4 lutas iniciais. E aí a gente vai discutindo os poderes, a história, a estratégia que eles têm e tal. Até chegar num consenso de qual dos dois ganharia a luta. E assim eles vão subindo pra semifinal. Depois é pra nada final, muito sério. Vamos lembrar que na edição passada a gente teve o Homem-Aranha de Camelô aí participando. Mas ele não ganhou. Não, mas participou. Por outro lado, o Homem-Aranha japonês chegou perto. Exato. Mas esse aí não devia nem entrar, porque ele ganha de tudo, porque ele tem um robô gigante. Mas não podia usar o robô, esse foi o problema. Mas enfim. Fala na cara. Ah, já chegou a outra aí, ó. Quem veio caindo igual homem sapo. O Mônio, ô Mônio, tem que entrar rindo pra parecer que você não... Tá bom assim? E esse é o Mônio, que chegou aqui pra, finalmente, depois de 4 programas, ter um número ímpar de pessoas... Pra não empatar. Não fala muito, vai que alguém cai. É, não dá pra ficar botando muita fé, não. Eu acho que se ninguém cair, não tem empate dessa vez. Ó, a primeira luta será entre Engrenagem e Homem Sapo. Que orgulho de estar aqui pra ver uma briga dessas. Em segundo lugar, a luta será entre Canguru. Rouba aí, tem que ser ele contra o Boomerang. Vamos ver. Raposa Negra. Ah. Aí sim, hein? A terceira luta será entre Gibão. Vai te defender do mal. A gente já fez essa piada, mano. A gente faz essa piada sempre com ele. Tá, mas já fiz. Hoje, eu já cumpri a cota. Ah, tá. É tipo o Flash. Tem que falar sempre um. Ah. Então, Gibão contra Urso. E, por último, sobrou o Boomerang contra a Coelha Branca. Nossa. Que luta bacana. Coitado do Boomerang. Muito bem, então vamos lá. Round 1. Fight! Oh, oh, oh, oh. Primeira luta entre Engrenagem e Homem Sapo acontecerá onde? Vou sortear um local aqui. Num ringue na lama. Ah, o Homem Sapo ganha. Não tem como a Engrenagem levar a roda gigante dele pra aí. Calma, cara. Ah, depende, os Homem Sapo eles... Bom, quando vamos começar. Alguém precisaria desatolar a Engrenagem de lá. Muito bem, então, antes da gente começar, ou na verdade a gente já tá começando, a gente já pode ir falando aqui. Então, Homem Sapo, a gente tá falando aqui do original ou do filho dele, antes da gente começar? Sapo Júnior. É, porque o original ele tem meio de experiência a mais do que o filho, né? Experiência, você quer dizer derrotas a mais. Exatamente. Vergonhas passadas a mais. Vamos dizer que ele fica menos descontrolado nas molas do que o filho. Vamos dizer assim, o Homem Sapo o Júnior... Ele perdeu basicamente pro Homem-Aranha. O pai perdeu pro um ceguinho. Apanhou de bengala. Tá, mas assim, o Homem Sapo basicamente é um cara que era um inventor, que era um inventor ok, né? E aí ele queria virar um super vilão e fez uma roupa de sapo com umas molas no pé e tal. E é isso, né? Basicamente. Ele apanhou de um cego de bengala também. Exato, exato. Mas chegou, ele chamou a atenção de um... Não é grande vantagem chamar a atenção do saco de bengala. Ainda mais na época que ele enfrentava caras como o Matador e o Metaloid. Beleza. E aí o filho dele basicamente pegou o equipamento, né? Só que ele usava pra ser, entre aspas, um herói, né? Ele começou como vilão, aí depois ele falou, Dani, se o Aranha ajudou ele, ele passou pra ser herói. E herói, entre aspas. Ele virou pro Homem-Aranha o que o Homem-Aranha é pro Homem de Ferro no MCU. Exatamente. E o Engrenagem, basicamente, era um cara que ele pediu pro consertador alguma coisa, e aí o consertador viu que o nome dele era Jackson Wheel, e falou, vou fazer uma roda. Vou fazer um negócio maneiro aqui pra você, vai combinar contigo. O Engrenagem, ele só tem o poder dele é aquele veículo em forma de roda, né? Ele não tem poder? Nada. Ele não tem poder nenhum, ele só tem aquela roda. É, o poder entre aspas. Né? Quer dizer, depende. Eu não lia mais, mas ele chegou a aparecer mais recentemente no inferno, com poderes de fogo, etc. Nas histórias do Motoqueiro Fantasma. Ah, mas é aquele negócio que a gente sempre comenta, né? A gente tenta... Peraí, se a roda do Engrenagem for tipo do Motoqueiro Fantasma pegando fogo, tá ferrado ele. Ele já enfrentou o Motoqueiro Fantasma, mas eu não lembro dele ter ido pro inferno. Né? Não, então, o que eu ia falar é que, assim, normalmente no CF a gente considera a visão mais clássica do personagem, né? Então, tá, acho então que a gente pode... A visão mais bucha. Não que no inferno ele seja menos bucha. Então, basicamente, a gente tem um cara num veículo... É roubado, hein? Porque o resto... O cara, o outro só tá calçado com uma mola. Não, roubado não. O consertador é que deu pra ele. Ah, verdade. Mas o outro só tá calçado com uma mola, né? Só que eu queria lembrar que o veículo do Engrenagem, ele não é exatamente muito protegido. Tem aberturas enormes dos lados. É muito inteligente, né, cara? É uma roda gigante, basicamente. Só que no lugar daquela cestinha onde a gente fica, no centro tem ele sem bloco. Tá, o problema é que um pula com molas e o outro tem um veículo. E ambos estão na lama. E aí? E isso não é metaforicamente, eles estão na lama. Eu ainda acho que é vantagem pro Homem Sapo. Por quê? O Homem Sapo pra mim leva essa. Porque ele só precisa chegar perto da roda pra usar a roda pra pular. É verdade. Só que a roda tem as armas que atiram também, não tem? Ela tem garras enormes também. Cara, que anos 70 é uma coisa linda. Mas aí a gente tem que o Engrenagem, ele perdeu uma luta pro Rocket Racer. Então qualquer um que perde pro Rocket Racer já tá saindo na desvantagem. Só que até aí ele conseguiu brigar com o Motoqueiro Fantasma. Aqui, ó, eu tenho aqui os dados da Marvel Enciclopédia, da grade de poder deles, né? O grid de poder. A grade, olha. O Engrenagem, ele tem inteligência nível 2 e o Homem-Sapo nível 3. Oh, isso aí é que é de 0 a 100? De 0 a 7. Que tipo de escala é essa? Essa escala é porque o eu acho que é 0 a 7 mesmo. É porque na enciclopédia Marvel vinha 7 bolinhas, entendeu? E aí eles converteram pra número, aí ficou de 0 a 7. O Engrenagem tem uma força 2 e o Homem-Sapo uma força 4. Olha. Tô falando, vantagem... Na verdade, o Engrenagem, ele é um cara... Bom, não que o Homem-Sapo também não seja, mas ele é um cara normal, né? Ele só tá... É como um cara num carro. A diferença é que o carro é uma roda gigante. É, exato, exato. Aqui, velocidade eu vou desconsiderar porque, bom, eles estão na lama. É, durabilidade. O Engrenagem tem 5 e o Homem-Sapo tem 3. Mas é por causa do veículo, né? Mas o que interessa, Fighting Skills. O Homem-Sapo tem 1 e o Engrenagem tem 2. Mas eu acho que tudo do Engrenagem depende do veículo. Exato. Esse que é o problema. É, o Homem-Sapo, filho, ele era inteligente? Eu não lembro muito das histórias dele. Não, ele, ele era um bosta. Até porque se ele fosse inteligente, ele não ia querer seguir os passos do pai. Ou melhor, os pulos do pai. O Homem-Sapo segundo. O Girino. Girinossauro. Girinossauro. Então, como que eles poderiam ganhar? Eu acho que o Engrenagem tem vantagem ainda, não? Eu acho que a vantagem é do Homem-Sapo, ainda mais porque se eles estão num ringue na lama, ele pode usar o ringue pra pular. É, então, porque depende. Se o Engrenagem vier pra cima e o Homem-Sapo pular, ficar pulando, o Engrenagem só consegue tentar atirar. Se o Homem-Sapo nesses pulos conseguir derrubar a roda, já ele vai ficar girando lá, virar o Homem-Carrossel. É, fica gelado. O Homem-Carrossel. O equipamento aqui do Homem-Sapo, fala na lista de equipamentos, fala que a mola permite ele saltar até 6 stories. É tipo andares, né? Pular 5 histórias? Ah tá, ele começa uma história e volta só na final. Ele já começa no final da saga. Mas eu acho que coisa, né? Importante, uma coisa importante pro Homem-Sapo é que ele é arqui-inimigo da Tia May, como... Mulher, velha aranha, né? Isso é um ponto positivo. Um inimigo à altura, né? Te amei, pô. A criadora do universo. Pior que no Canon, a Coelha Branca se considerava arqui-inimigo do Homem-Sapo também. Ou seja, a Coelha Branca já perdeu. Aqui, mas só pra pra eu entender. Quando fala Jump Six Stories, é tipo seis andares? Eu sim, não lembro. Sei lá. É porque cinco, se for... Cinco lojas, sei lá. Não, é stories de história mesmo. Mas eu acho que isso é uma expressão. Ah, sei eu lá. Não lembro. Eu nunca ouvi falar. Pô. Ó. Suit equipped with electrically powered leaping coils that allow him to reach a height, né, a altura, of six stories per jump. Não sei. Mas eu acho que é muito. E se for muito, ele consegue vencer a lama e pular pra cima e derrubar o veículo. Eu acho de qualquer jeito a vantagem. Ele tem mais mobilidade na lama do que uma roda gigante. Tem isso também, né? Mas e os tiros do engrenagem? Será que não teria alguma vantagem? Ou simplesmente ele pular pro lado e já é? Do jeito que ele pula descontroladamente, eu acho que não seria uma vantagem. É, porque os tiros só vão pra frente. Aquelas armas não são tipo giroscópio, não tem... É verdade. Ela tira pra frente. Pra ele virar pro lado, toda... Ele tem que virar pro lado. Precisa dirigir pro lado. Toda uma mecânica envolvida, né? Tem razão. Aqui, só esclarecendo, um exemplo da internet. É, my brother lives in a building 10 stories tall. A tradução é 10 andares de altura. Então, stories é andares. Caramba, ele pula 6 andares com aquela mola? É. Impressionante que eu não tenha morrido agora, até hoje caindo. Que absurdo. Então, todo mundo concorda que é Domi-Sapa a vitória, né? Você tava até agora tentando puxar a sardinha pro engrenagem, mas sim. Não, é só pra, não, só pra render alguma coisa, né? Cara, pra mim o engrenagem ganharia, se não fosse num campo cheio de lama. É, não, se não fosse com um campo cheio de lama, eu acho que teria uma chance aí, mas ele deu azar aí no ringue. Eu consigo ver vantagem pro Homem-Sapo de várias formas, cara, pela questão da mobilidade que ele tem em cima dessa roda. Cara, você calcula o que você tá falando, se fosse fora desse programa. Eu consigo ver vantagens pro Homem-Sapo de várias formas. Tá? Meu Deus, o que tá acontecendo? Muito bem, então o Homem-Sapo é o vencedor da primeira luta. Round 2. Fight! Vamos para a segunda luta agora entre o canguru e o raposa negra, ou a raposa negra, dependendo aí de quem, né, tiver ouvido. Sem distinção de gênero. Peraí, é um tiozinho, cara, não, não tem muito o que discutir. Você tá assumindo o gênero dele? E a luta ocorrerá, vejamos agora, no palco do programa da Xuxa. É um lugar. Porque é o lugar perfeito pra uma luta de buchas. Eles foram lá fazer uma apresentação pras crianças. Aí de repente eles anunciaram o assalto, todo mundo correu. Eles perceberam que crianças não levavam dinheiro pro programa e resolveram brigar. Basicamente. E resolveram se assaltar um ou outro. E antes de apanharem pro Praga e pro Dengue? O canguru foi cantar a música lá que o Eric adora lá. Meu amigo canguru? Ah. Nem sabia que essa música existe, meu Deus. E o outro foi cantar o What the Fox Says lá, né? Exatamente. Ah, sim. O canguru é o que ganhou os poderes por osmose lá dos cangurus? Isso. Eu tinha esquecido disso. Eu tava pensando no que comprou o traje pela internet, mas tudo bem. Não, velho. É ele ganhou os poderes porque ficou muito tempo com cangurus na ele aprendeu a pular com né, cangurus. É, vocês que... nunca ouviram falar do conceito de totem? Não, de osmose mesmo. Tava ali perto, bebia água junto com os canguru, comia comida dos canguru. Não, mas tem um esquema aqui, ó. Tô vendo aqui que o Jonas Harrell, que é o mesmo que criou lá o Cabeça de Martelo, alterou várias coisas no corpo dele, então ele tem uma força acima do normal. É, por uma história, porque ele morre no final dessa história. Por um instante eu achei que o Cabeça de Martelo também tinha vivido junto com martelos, por isso que ele... Muito tempo na caixa de ferramentas. Caiu na cabeça dele a caixa de ferramentas, né? Faz sentido. Olha o estereótipo, ele virou canguru e antes ele era um boxeador. Cara. Isso aí é uma vantagem pra ele, o cara sabe lutar, pelo menos. O canguru Jack lá do filme, o canguru lá do Street of Rage, tudo boxeador. Daqui uma posa ver. O Raposa Negra ele também sabe lutar um pouco, aparentemente. Então, vamos lá. O Raposa Negra, vamos ver. O Raposa Negra só não foi preso até hoje porque o Aranha é um bosta. O Aranha é trouxa. cai não, na conversa do velho todas as vezes. Ele é um cara que, assim, se ele fosse jovem ainda, ele seria, sabe, aí pra, ô João, vou pegar no seu pé até o final do programa. Ele seria nível gata negra, assim, de agilidade e acrobacias, sabe? Uhum. É, só que ele já tá velho, né? Eu sei que, pelo que eu já vi das histórias dele... Ter velho no universo do Aranha é só vantagem, o Abutre não tá aí até hoje. É verdade. A tia May... O que vocês estão desconsiderando é a capacidade do Raposa Negra de levar os outros no papo. Então, se ele fosse o canguru que comprou na internet, é a primeira coisa que eu ia argumentar. O outro canguru, ele não era tão idiota, ele era bruto. É, ele só roubou uma pasta com um vírus mortal. Eu também não disse que ele era inteligente, veja. Eu só falei que ele não era tão idiota. Ele morreu se expondo à radiação. É, ele levou azar, né? Afinal, radiação só dá poderes pro pessoal. Ele falou, opa, vou ganhar poderes. Sim, morri. Vocês querem que eu fale aqui o grid de poder deles? Pode falar. Ele pula quantas histórias aí? O Raposa Negra, é fácil falar o grid dele, porque é tudo 2 aqui. Dentro da projeção de energia que é 1, porque meio que não tem. E cospe no cara. Incendia no cara. Então a inteligência dele é 2, a força é 2, velocidade é 2, durabilidade é 2 e fighting skills é 2. Já o canguru, ele tem inteligência 1. Ele é um pouco mais burrinho. Cara, porém... se ele tem inteligência 1, o outro canguru tem inteligência o quê? -7? Ah, o outro canguru consegue usar a internet, pô. Ah, é, precisa ser muito inteligente pra isso. Na época desse não existia internet, né? Ah. O outro canguru, ele consegue fazer compras pelo computador. O computador não fica zoando ele. Aí ele tem força 4, de outubro do outro, velocidade 3, durabilidade 3. Eu esqueci de falar o cenário. Ah, não falei, programa da Xuxa. Durabilidade 3, projeção de energia, ele também cospe com 1, e fighting skills 2 também. Ou seja... E acabar o Raposa Negra se escondendo na nave da Xuxa e subindo lá, e o canguru pulando pra tentar pegar. Fica aí a dúvida, a Xuxa tá lá? Ou ela foi embora? Ah, tá, com certeza. Acho que ela... A Xuxa tá... é tipo aqueles personagens que fica no fundo do... No fundo do cenário, balançando a mãozinha. Com as paquitas do lado, né? Ou ela veio passando com a faixa lá, round 2, você sabe, com a placa lá. Round 2, round 2, senta lá, como é que era? Senta lá o quê? Cláudia. Pô, é arrepiado. Bom, eu acho que o Raposa Negra é um cara perfeito pra entrar sem ser percebido pra roubar as coisas, mas pra porrada é complicado. Ah, se for porrada mesmo, coitado, leva uma porrada já. É, ele pode tentar enganar o canguru de alguma forma, porque ele tem umas bombas de fumaça... Bombas de flash. Umas bombas de luz lá. Então ele poderia, talvez, tentar fazer alguma coisa assim pra enganar o canguru. Acho mais fácil ele tentar enganar o canguru na lábia mesmo, como ele faz com a aranha trouxa todas as vezes. Pode ser, só que ele tem que atacar o canguru pra derrotar ele, né? Ah, mas tem que ver se o canguru também tem fraco por velhos. Cara, se esse fosse o segundo canguru, o Raposa Negra ia perder, mas ele ia sair levando as calças do segundo canguru. Na reunião daquele grupo, o canguru só de cueca, usando só aquela cuequinha, essa canção com coração. Tristeza. Legião dos Perdedores. É, o canguru faz parte da legião. Ah, não é esse. É o outro, é o que ele tá falando. Então, o canguru ganharia do Raposa Negra basicamente saltando pra cima dele e atacando, né? Então o Raposa Negra teria que realmente convencer na lábia, igual vocês falaram. O problema do Raposa Negra foi não ter passado um tempo junto com o Raposa pra perder os... Eu acho que o Raposa ele ia perder, mas ele ia inventar algum papo pra sair aí perdendo, mas sem levar uma porrada. É, ele ia falar, não me bate, eu juro pelo túmulo da minha mãe que eu não vou mais fazer nada. Por favor, então... eu tenho um coração frágil. Aí sai de lá ligando, ô doutor, meu coração ainda tá bem? Então o que vocês querem dizer é que o Raposa Negra ia fugir na nave da Xuxa, é isso. Ele perde na luta, mas ele não perde a dignidade. Olha, pela idade, pelas idades compatíveis, acho que ele ia fugir na nave da Xuxa com a Xuxa. No Marvel Week, a fraqueza do Raposa Negra. Ele é muito covarde. Então, ele ia fugir. Tem pouco treinamento em combate mano a mano. Ele ia tentar roubar. Quando o canguru viesse pra cima, ele, opa, entrava na nave da Xuxa e tchau. Fazer igual o outro velho consertador que fugiu na nave lá do mistério. Eu concordo. Talvez o canguru... Eu acho que o canguru, ele sairia vencedor. Ele poderia sair vencedor sem a carteira do bolso, mas ele sairia vencedor. É, acho que ele sairia vencedor daquele jeito lá, tipo o Chapolin lá no episódio do Conde Terra Nova lá. Você venceu, aí ele rouba o shot e lá vai embora. Resumindo, o canguru vence por W.O. Exatamente. Exato. Exatamente. Acho que esse daqui todo mundo concordou, né? E depois o Raposa Negra falando que a mãe dele ia rir muito quando souber. Round 3. Fight! Muito bem, então a próxima luta será entre Gibão e Urso. Essa que tinha que ser na lama, né? Por causa do selo lá que vocês falaram antes da gravação. Não, isso aí é feitiço de Gibão. É que dá trabalho no banho bicho com sujeira no pelo. Gibão e Urso lutarão em um playground infantil. Puta que pariu! Sabe, escorregadorzinho, balanço. A gente pega o engrenagem, bota ele de lado e tem um carrossel. Exatamente. Então, alguém fala aí sobre o Gibão e o Urso. Quem são? Onde vivem? O que comem? O Gibão, ele é um cara que parece um gibão e vai te defender. Provavelmente tem poderes de gibão. Provavelmente. Não, eu acho que... Não, não sei. Mais tarde descobriu-se que ele é mutante mesmo, né? É, aí o Urso, ele é um lutador de vale tudo, daqueles que era extremamente violento, um serra-ossos da vida, que depois obteve uma armadura mecânica estilo Rino, mais fraca, claro. Mas o Gibão, ele tá sozinho ou ele tá com o King Kong? É, o povo falou um negócio aí, é verdade, o Urso, ele era cara porradeiro antes, né? O cara, inclusive, perdeu o emprego de lutador porque ele era violento demais. É, e o Gibão trabalhava no circo. Só deixando aí. O Gibão, apesar dele ter uma força superior, ele é mais voltado pra agilidade dele, né? O Gibão é o Marlon Brando. Vamos esquecer. Eu tô vendo aqui que o power grid dos dois é idêntico. Sim. Exceto pela durabilidade, que do Gibão é 2 e do Urso é 5. Tá que pariu, Gibão. É, o Urso é tipo, como ele era lutador, ele é tipo Rock. Ele aguenta a porrada. Sabe apanhar pra chegar perto e sentar o cacete. Tá certo. Exatamente. Eu tô vendo aqui que ele ganhou vários poderes mesmo, o Urso. E nenhuma responsabilidade. Ah não, ele ganhou sim, ele tentou ser herói lá com o cara. É, não, tá falando aqui que ele tem força sobre-humana, resistência sobre-humana, ele tem garras e essas coisas e tal. Garra tem, ele não desiste nunca. É tipo brasileiro. O legal é que todos os personagens vem escrito lá assim, equipment, né? Então, Homem-Aranha, tem lá lançador de teia, não sei o quê, Duende Verde, tem tal coisa e tal. Aí o Urso tem aqui, né? O exoesqueleto do Urso, ele faz isso, faz aquilo. O Gibão tem assim, antigamente usava uma roupa de Gibão. Eu até hoje eu não acredito que um Duende Macabro conseguiu vender essa roupa de Gibão pra uma outra pessoa. Vai ver, o outro cara achou que era a roupa do Gibão. Opa! Do Gibão? Tô enganado. Cara, tem alguma forma do Gibão ganhar? Não. Só se o Urso desistir. É porque o Gibão, basicamente, ele tem habilidades de eles estão no parque de diversão, né? No parque de diversão não, no playground infantil. É, se fosse uma arena... Tipo, se você passar daqui, você perde. Até podia o Gibão pegar o Urso e jogar longe pra cair. Mas... É porque o Gibão, ele tem habilidade pra caramba de segurar nas coisas, escalar, esses negócios assim. Ele ia ficar escalando aqueles brinquedos de criança. É, aquele brinquedo lá, o trepa-trepa lá. Eu vejo brinquedo ele escalando o brinquedo enquanto o Urso tá atrás com o que sobrou da gangorra tentando acertar o Gibão. É, o Urso é mais sanguinário. Ele ia quebrar o brinquedo pra pegar o Gibão. É verdade. É lá no fundo, no lugar do carrossel, tá lá o engrenagem girando. Ok, vitória do Urso. Né? É. Ai, parece que dá menos trabalho que discutir vilão de verdade. Round 4. Fight. Então, agora a gente tem uma luta aqui de respeito. Temos Boomerang e Coelha Branca. Antes de começar, eu tenho que fazer uma pergunta. É Coelha Branca com o Coelho Zord dela? É boa pergunta, porque o engrenagem a gente deixou ele ficar no veículo, né? Ah, mas é que se não tirar ele, o engrenagem, se tirar aquilo, ele é só um cara normal. Mas se tirar botar homem que fugir contra qualquer outra pessoa, é a mesma coisa. A Coelha Branca, ela tem o quê? Tem um guarda-chuva mágico, sei lá. Guarda-chuva? Ela é o guarda-chuva do pinguim, tem cenouras explosivas. É verdade, ela tem umas paradinhas, né? Ela é a Arlequina em skin de coelho. Ela é a Arlequina se ela tivesse muito dinheiro. Arlequina pedir tertinho, né? E se fosse menos maluca, né? Quer dizer, não que ela não seja. Vamos ver onde eles vão lutar. Eles vão lutar, olha só, no pátio da prisão. Foi uma luta ok até. Já foram presos, já perderam. Já perderam pra vida. O Boomerang tentou fugir com o Justiceiro, só que o Justiceiro jogou ele pra dentro de novo. Cara, conhecendo o Boomerang, eu acho que ele tentou. Ele deve ter se disfarçado de mulher pra tentar entrar no presídio feminino. Ele fez igual aquele cara lá que saiu vestido de mulher, parecia um lá. Aquilo foi bizarro, cara. Será que o presídio masculino e feminino é dividido por um muro? Aí o Boomerang tentou fugir, pulou o muro. Os dois tentaram fugir pulando. Os dois tentaram atravessar o mesmo muro e deram de cara. Eles estão lá em cima do muro, tipo na ponte do Mortal Kombat lá. Vocês lembram do Fraud? Sim, lembro. Então. Não tô assimilando. Não, é a Ringer no original. O Argola. Ele morreu, a mulher dele pegou os anéis lá. As dela. É, e deu um cacete no Boomerang. Só pra falar que o Boomerang tem experiência e perder pra mulher. Então, a Coelha Branca, segundo o Marvel Wiki, ela é uma artista marcial, é isso mesmo? Ela é porque ela... O golpe que ela mais sabe dar é o golpe do baú. Olha, pegando um exemplo recente que ainda não chegou no Brasil, ela já chegou a entrar na porrada com alguns policiais e chegou a jogar um deles pro outro lado de uma lanchonete. Era uma lanchonete bem pequena, né? Ela tava no caixa. Era um McDonald's. Não, mas eu tô perguntando porque aparentemente ela sabe lutar, né? E ela tem equipamentos, né? Tirando o robô gigante lá, ela usa um monte de... É o que vocês falaram, né? Guarda-chuva, cenouras... Eu falei do guarda-chuva meio que chutando aqui. Eu deixei meu subconsciente falar, porque eu não lembrava muito bem do guarda-chuva. Aí eu falei e realmente tinha. Quando eu não tento lembrar, eu lembro. Entendeu? Que coisa bizarra. E aí tem a... Vocês falaram e tal... O Boomerang, por sua vez, tem um arsenal infinito de boomerangs. Não precisa ser infinito, é porque ele vai e volta, né? Então. Eu devo lembrar de uma coisa que talvez influencie bastante essa luta. O Boomerang, ele pode voar. Pois é, né? Eu também quero falar um negócio que pode influenciar muito na luta, levando em consideração quem é o Boomerang. A Coelha Branca tem um belo decote e fica com as coxas de fora. Tem esse detalhe, né? Ela é uma capa da Playboy, como eu já falei. Muito bem observado, uma coelhinha da Playboy. Ah. Você falou que o Magari era a capa da Playboy na abertura. Era referência a ela. Pois é, mas foi bem estranho. Eu sou obrigado a falar que é estranho. Eu nem tava lá, mas é estranho. Então, ele tem trocentos tipos de bumerangues, né? Cara, os nomes dos bumerangues dele é Gazarangue. É um bumerangue que joga gás. Ele é tipo o Gavião Arqueiro era no antigo e o Arqueiro Verde também. Gritorang. É um Boomerang criou a melhor versão do Sexteto Sinistro da história. Isso é verdade. Ele realmente tem um poder de lábia muito bom. E a Coelha Branca, ela não é exatamente uma pessoa muito inteligente. Mas será que, o que o Mônio falou, será que ela conseguiria fazer ele baixar a guarda? Ela é uma coelhinha da Playboy, segundo o povo, né? Não, então, mas assim, eu falo porque o Boomerang ficaria meio abobalhado, mas que eu me lembro, ela não usa isso a favor dela. Afinal, não, ela só não se é veste com... uma pessoa normal, né? Então, ela só se veste com um espartilho. Ela não usa a favor dela, né? Eu não lembro dela ficar tentando seduzir ninguém do jeito que ela se veste. Ela só se veste daquele jeito, ué. Acho que no final eles iam tentar se juntar pra fazer um novo Sexteto Sinistro. Vai ser a conclusão do CF, né? É o octeto sinistro. Vai ter o campeão, o vice-campeão e os seis que sobram fazem o novo octeto sinistro. Bom, eu acho que o Boomerang leva essa aí. Eu tô no Boomerang aí nessa também. O Boomerang, ele é quase o Gavião Arqueiro, só mais burro. Se eu não me engano, o Boomerang, ele tem uma mira parecida com a do Mercenário, não tem? Ele tem um esquema de ter uma mira muito boa lá. É, ele, ele foi... Ah, não, esse aí é o... Não, ele também foi jogador de beisebol. É, claro. Ele... Tipo o Mercenário. Eu acho que ele poderia voar pra longe do alcance da Coelha Branca e acertar ela com algum dos boomerangs dele. Eu tô pra falar que mesmo ela com o coelho robótico dela, eu acho que ele ganha, viu? Eu acho que ela não ia levar fé que os boomerangs voltariam e ela ia ser acertada pelas costas. É possível. Seria um final digno. E aí ela cai de volta pra... cai de cima do muro de volta pra prisão e o boomerang foge voando. Aí eu te pergunto, por que que ele tava preso se ele podia voar? Porque ele é burro, ele esqueceu disso. Não, é porque deixaram ele trabalhar na oficina e ele... Exatamente. Ah, entendi. Por que que ele tentou pular o muro, então? Ele tentou voar por cima do muro e acertou a Coelha Branca. Aí tentou voar, ela tava em cima do muro, a hora que tava ele tentou voar, tava cada um fugindo pelo nela, mesmo, né? Muro, eles bateram um de cara com o outro. Faz sentido, em algum lugar. Muito bem. Então os vencedores da primeira rodada foram Homem-Sapo, Canguru, Urso e Bumerangue. Então vamos para as semifinais aí. A primeira será entre o Homem-Sapo e o Canguru. Vamos pular essa. E a segunda semifinal será entre o Urso e o Bumerangue. Round 5. Fight! Primeira semifinal, onde ela acontecerá? Vejamos. Ela será no centro de Novo Horizonte. Bom, tem bastante espaço para pular. Mônio, por favor, Mônio, descreva pra gente o centro de Novo Horizonte. Tem uma fonte, uma praça e a igreja. Foi a praça aqui. Foi a praça que o ônibus arrebentou lá. Exatamente. Pois é, né? Teve notícia de Novo Horizonte um tempo atrás aí. Ah, o ônibus da Globo destruiu a praça lá, mano. Globo é foda. Mas consertaram. A cidade não tá acostumada com essa tecnologia tipo ônibus. Não aguenta. É, só cavalo e carroça, amigo. Então, Homem-Sapo e Canguru. Nós já falamos dos personagens, então podemos ir diretamente aí pra discussão. É, podemos pular essa parte. Eu sinceramente acho que o Homem-Sapo ele deve pular mais alto que o primeiro Canguru. Cara, mas o Canguru é um pouquinho mais esperto, eu acho, hein? E ele era boxeador. Não é concurso de quem pula mais. Se fosse o Canguru pular, o Homem-Sapo pulava e aí 5 histórias aí, já era. Seria fantástico se fosse um concurso de quem pula mais alto. Ele pularia 6 lutas e ia direto pra final. O cara que ia ganhar, a hora que um pulasse, ele ia pular nas costas do cara e pular de novo, sabe? Tipo. Ia fazer tipo um double jump. Exato, aí ia ganhar, e todo mundo ia aplaudir e tal. Os cavalos iam relinchar. Lá em Novo Horizonte. Mas então, Homem-Sapo e Canguru. A vantagem vai pro Canguru aí, com certeza. Acho que o Canguru leva pela força bruta. Eu também. Querendo ou não, o Homem-Sapo vai ter que chegar perto, mano. Aí o Canguru senta o braço. É. O Canguru sabe boxear, como todo bom Canguru. Exatamente. Boxear é um verbo que existe? É. A única chance do Homem-Sapo, eu acho que é ele cair em cima do Canguru. Ainda não sei se é vantagem, não. Essa, a única chance do Homem-Sapo é se o Canguru der uma lambida nas costas do sapo e ele for um venenoso. Ele vai entrar numa viagem muito louca. Ai, cara. A gente gastou o programa com o número ímpar de pessoa, o que todo mundo concorda. Nós temos claramente vencedores aqui. Qualquer coisa é só expulsão daqui que o pessoal volta a discordar. Não. Canguru é o grande vencedor. Aí, está saltitante de alegria nesse momento. As pessoas acham estranho, Novo Horizonte fica pensando que animal é aquele, canguru. Até aí, se aparecer aqui, vai ter gente que fala que animal é esse. O padre fazendo isso lá da cruz. Esquisito esse cachorro. É tipo. Ah, mas a gente não pode falar nada, afinal na Amazônia tem girafa. Girafa da Amazônia. Cara, eu descobri hoje que aquele Banta, que é um bichão que tem no Star Wars Episódio 4. Qual? É um. Tipo Pantro, um elefante. De onde tira leite do Banta? É o Banta. Ele é tipo um elefante. Eu descobri hoje, que na verdade muita gente já deve saber, mas eu só descobri hoje, que eles realmente fantasiaram um elefante, cara, pra fazer aquilo. Imagina o trabalho. É um bicho todo peludo. Eles encheram o bicho de pelo pra fazer um... Transformaram num mamute. Coitado do elefante. Depois pesquisem, quem estiver ouvindo e vocês aí também, pesquisem Banta com THA no final, Elephant. Vocês vão ver como que as pessoas cuidavam bem dos animais nos sets de filmagem antigamente. Esse é o jeito certo. Não, pera. Inclusive, não dá pra ver a tromba dele depois que tá com tudo. Então eu fiquei pensando, eles devem ter prendido a tromba do bicho pra trás. Ou cortaram. Ou cortaram, né? Foi isso. Isso são bons tratos. Cara, que bacana. Nossa, eles... parece um carneiro gigante. Ah, não dá pra ver porque eles colocaram esses pelos na frente, nada demais. É, só que se tivesse solto, ele levanta a tromba pra frente e sai no meio dos pelos, né? Ou não, né? Vai que um elefante adestrado. Que várzea. Ah, pelo menos eles faziam na mão. Exato. Agora essas coisas. Não é tipo no Senhor dos Anéis que tem lá os elefantes, que são computação gráfica, você vê que você tá jogando um videogame lá na hora. Mas o bando é interessante, cara. É bem feito. É, eu tô vendo imagem aqui, é. Tá bem feito. Prático sempre fica melhor do que... Ah. Sim, sim. Muito bem, então... Eu ia, eu ia falar que eu tô vendo imagem pra tentar achar a tromba do elefante, mas ia pegar mal. Ui! Round 6. Fight! Agora temos a luta entre o urso e o bumerangue, e ela ocorrerá... É, eu tava vendo aqui as fotos do Banta e não sorteei, deixa eu ver aqui. A luta acontecerá na... Tatooine. A luta acontecerá nas costas de um Banta, igual o país lá do One Piece, nas costas de um elefante gigante. Que bacana. A próxima luta será numa loja abandonada da Toy R Us, sabe, que faliu? Ah, essa maldade, hein? Os brinquedos estão todos lá dentro, inclusive. Toy Story. Cara, eu acho que o urso ele ganha vantagem nisso, porque fica mais difícil jogar os bumerangues num lugar cheio de brinquedos. E não dá pra sair voando. Exato, olha, pra você ver, e eu não escolhi o cenário. O bumerangue ia usar os brinquedos de bumerangue. Ah, os brinquedos do Boston, pera. Perigava ele cair num armário, tentar jogar um bumerangue nele sem querer jogar um bumerangue de brinquedo de verdade nele. O urso podia jogar um brinquedo de bumerangue, olha que... E ele ia errar, né, claro, mas seria irônico. Mas bumerangue não é feito pra acertar, não de primeira. Na verdade é, a ideia é se você não acertar ele volta. Depende, volta pra onde? Na direção de quem arremessou. Ou não. Então o bumerangue é feito pra acertar a pessoa que joga ele? Que legal, que arma magnífica. Realmente aí, o bumerangue tem um probleminha de mobilidade, né? Só que se fosse qualquer outro inimigo, o urso ia usar isso em vantagem pra se esconder nos corredores e tal. Mas eu acho que ele ainda vai pra cima, né? O urso não sabe o que é vantagem. Eu acho que o urso ia derrubar a loja em cima do bumerangue. Exatamente, abrir o espaço pro bumerangue conseguir jogar os bumerangues dele. Nossa, uma loja cheia de brinquedo, ótimo, um monte de coisa pra jogar. Cara, eu realmente tô na dúvida de quem ganha isso aí, viu? O urso, ele começa com a vantagem, mas aí ele vai correr que nem um maluco, derrubar todas as prateleiras e abrir um espaço pro bumerangue jogar as coisas nele. Ou ele jogar a primeira prateleira que ele visse no bumerangue e acertasse, porque não tem pra onde fugir. Então, isso. Não, mas sempre dá pra se esquivar, por exemplo, se jogando no chão. Aham, eu acho que o urso é burro demais e ia dar vantagem pro bumerangue depois O bumerangue acaba ganhando a vantagem nessa briga. No começo é desesperador, mas depois ele consegue virar o jogo. É. O que inimigos superiores não fazem? Mas realmente, pior que eu concordo. Ele tem um bladerangs, que são lâminas. Olha que bacana. Basicamente ele afiou um bumerangue. Pra pegar de volta deve ser uma porcaria. Mas tem uma arma que é circular, que ela é basicamente uma lâmina. Só tem uma área sem lâmina pra você segurar, esqueci o nome. Ah. Não é aquele disco do Predador? É, tipo aquilo, só que realmente é uma arma. É uma arma, de verdade. Circular. É. Aquela garota do Soul Calibur usa, tipo um bambolê. Isso. Não faço nem ideia. Caramba, ele tem um bumerangue que chama Gravity Rangs, né, Gravidade Rang. Ele cria um campo gravitacional ao redor do alvo. Caramba, da onde que isso apareceu? Ele roubou do Graviton. Os caras exageram também, né? Pois é, né, aí eles vão acrescentando. Deve ter usado em uma história. Nossa, bumerangue, de onde você tirou esse bumerangue? Do mesmo lugar que o Batman tirou o escudo. Então a gente tá dizendo que o bumerangue é o Batman sem preparo? Pelo contrário, é o Batman com preparo de verdade. o Batman sem preparo vira qualquer bumerangue. Não, pera. É o Batman que sabe improvisar. É, inclusive, a arma do Batman é batarangue, né? Então fica aí o link. O batarangue. E o nome da arma que o Eric tá querendo é Chakra. Não, eu não tô querendo nada, não. Como é que Quem é? Falou? Deixa eu dar uma olhada na cara. Como é que escreve? Chakra. Com SH. Com K. Não, C-H-A-K-A-R-A. M. Ah, achei. A Xena usava. Ah, mas acho que não é pra arremesso, né? Também. No último caso, no desespero, você arremessa e corre. Não, tem uma aqui, ó, que é do... É pra arremesso sim, pô. A Xena usava isso. O Cabal usava isso no chapéu. Ah, é verdade, verdade. A Xena era um... Como é que você diz, cara? Uma fonte extremamente confiável de informação. Não, mas tem um esquema de arremessar mesmo. Tem uma que você segura pelo meio e tem uma que na própria lateral dela tem uma área que você segura. Ah. É, um dos modelos que eu vi aparece que é assim mesmo. Pra ver como a luta tá interessante. Estamos falando de Xena e suas armas. Aquela arma de Star Trek que todo mundo acha muito bonita, muito impressionante, mas na verdade, se você parar pra pensar, ela não é nem um pouco prática pra ser usada numa batalha, que é a Batlet. É aquela coisa gigante do Worf? É, a arma Klingon. Batlet. Ah, é. Aquilo numa briga não serve pra nada, é inútil aquela merda. Uma baguete, mas aí você não é pão? Não, Batlet. Se der fome na hora da luta. Ah, yeah. O cara que comeu tem vantagem, não? Eu pus Batlet, por exemplo, você quer dizer tablet. Quase isso. Então, o Boomerang ganhou e a gente segue pra próxima? Ah, é, então. Aí a gente tava falando... Tem um podcast. Eu fui procurar esse negócio da Batleg aí. Batleg. E tem uma montagem do quando o Patrick Stewart foi se virar cavaleiro lá pela rainha. Tá a rainha segurando uma Batlete. Meu Deus. Mas na verdade não faz muito sentido num combate uma arma dessa. É muito impressionante. É muito depende. É tipo, o Mônio não vai saber, talvez o Eric conheça, os outros não sei. A arma do Sanosuke lá no Kenshin. Aquela espada gigante lá. Ah, eu lembro. E lá pra, não dá pra lutar com aquela bosta. Não, a bastarda? Aquilo é só estético. Ele só usou aquilo no primeiro arco pra um... Ah, é de anime, né? Não, as armas de anime são absurdamente ridículas. Não, mas é uma arma que existe mesmo. Não, aquela arma existe mesmo, eu tô falando. Então qual que, é? Pera aí. Põe aí Sanosuke do Kenshin. Como vai chamar Sanosuke. Sanosuke. Kenshin. Existe uma espada dessa? Existe. Mano, esqueci o nome, mas... Só força que você tem que pra carregar um negócio desse, daí você não consegue... É espada pra cortar cavalo. É justamente por isso que ela não deu certo. Isso é mencionado ela, no anime. Ela meio que você não sai carregando ela. Você solta ela sobre o alvo, não é? Um negócio assim? Você mira e solta. É tipo uma guilhotina. Exato. Você solta ela e a gravidade faz o trabalho pra você. Exatamente. Nossa, completamente inútil um negócio desse. Que isso? Ele acabou de falar pra matar cavalo? Caramba, tem um cara que fez um coço. Cavalo, dá um passo pro lado e pronto. Cara, a luta tá muito interessante. A gente tá discutindo como é o melhor pra onde matar um cavalo. Se fosse a melhor forma de matar um urso, até vai lá. Então, mas aí voltando, então realmente, né? Talvez no início o Boomerang ia ter um pouco de dificuldade, mas acho que ele consegue raciocinar rápido aí. Talvez não tão rápido, mas mais rápido do que o urso. Não, ele é mais safo que o urso, cara. Ele escapa dessa depois de um certo... Uns 10 minutinhos ele vira o jogo. É, o urso tem 5 minutos pra matar o bumerangue. Se não for, o bumerangue leva. Acho que no final das contas o bumerangue vai usar as prateleiras, os negócios pra vantagem, né? Pra se esconder e atacar, jogar alguma coisa, tipo um bumerangue, que é, como ele faz a curva, né? O urso não consegue saber exatamente de onde veio, sei lá. Ele vai ficar jogando aqueles bonequinhos de robô que fica... piscando e fazendo som pro urso ficar confuso de onde ele tá. Exato. Joga um bonequinho do ursinho puro, né? Ai, a prova de que eu sou velho, pra mim é Puff, ursinho Puff. É, hoje em dia já é ursinha, né? Não é nem ursinho mais. Eu não tenho certeza da veracidade dessa informação. Na verdade, o urso que inspirou era fêmea, mas não quer dizer que o Puff seja fêmea. A mulher fez o ursinho... Numa ursa que ela conhecia lá, vizinha você dela. Está lá. Voltando pro começo do podcast, você está definindo o gênero? Você está definindo o gênero do urso de brinquedo? Round 7. Fight! Muito bem, então fechamos as duas semifinais, né? O Canguru venceu uma, o Boomerang venceu a outra, ou seja, a final será entre Canguru e Boomerang. Outback. Final australiana. Porém, antes de falar sobre a final, a gente tem que discutir o terceiro lugar entre Homem-Sapo e Urso. Olha, que coisa bacana. Coitado do Homem-Sapo. Aí tá, eu já ia falar Urso. Próximo. Mas vamos só ver onde que vem o lugar aqui, né? Vamos ver o que a gente... O Homem-Sapo vai apanhar. Vamos ver o que a gente vai gastar o tempo da luta pra pesquisar a aleatoriedade. O Urso vai quebrar a cara do Homem-Sapo. Qual vai ser o off-topic dessa luta? Então, os dois perderam, né, e foram enxotados da competição. Aí eles arrumaram uma arena improvisada de luta em algum lugar. Pensem como quiserem numa arena improvisada de luta. Sei lá, eles usaram talvez pedrinhas na rua pra cercar, sabe? Botou o chinelo de cada lado pra fazer um gol. Colocou o chinelo. Falou, ninguém entra. Assiste aí de fora que a gente vai brigar. O urso, o chinelo do urso, porque se for o do Homem-Sapo, ele ia colocar no chão e puf. Vocês já assistiram o Dudu e Edu? Uhum. Eu imagino uma arena, um ringue de boxe no estilo Dudu e Edu, com eles brigando. Aquele negócio de cartolina, colchão. Que coisa bonita. Não, detalhe que eu tinha comentado, né? São 8 participantes, tem 2 que vão pra final, sobram 6, né? Então aqui basicamente são 2 brigando pra saber quem vai ser o líder do novo Sexteto Sinistro. Que são 6 aí que sobraram. É, isso aqui é tipo, sei lá, a 4ª divisão do futebol. Chega os dois na final lá que vai subir. É aqueles que vão brigar pra cair na próxima temporada, mas... Tá, então basicamente o urso pode ter dificuldade de acertar o Homem-Sapo, mas o Homem-Sapo não tem como derrotar o urso, né? Não. Nem se ele cair em cima. E nem, então... nem se fosse o sapo, o sapai. Sapai. Acho que essa é uma briga que talvez fosse definida pela estamina. Às vezes o Homem-Sapo fica pulando tanto ao redor do urso que ele se cansa e desmaia. Não tem. O máximo que a melhor forma do Homem-Sapo não apanhar é fugir. É, ou seja, ele perde. Eu já marquei o urso como campeão aqui, tá? A gente tá batendo papo, mas... Campeão já? Caramba! Campeão não. Campeão que vencedor. Do Fluminense. Vencedor. Ele contratou os advogados do Fluminense? vencedor. Da luta aí. Final round. Fight! Vamos para a grande final entre Canguru e Boomerang. Vejamos onde ela ocorrerá. Não vai ter luta, eles vão se juntar e fazer a dupla Outback. Eles vão brigar para saber quem é que vai ser o chefe. Canguru e Boomerang nos estúdios do Domingo Legal. A banheira do Gugu! Uba, uba, uba, ê! Uba, uba, uba, e o legal é que enquanto eles lutam, de vez em quando uma voz grita, né? Um sabonete! Então, Canguru e Boomerang. Eu tô na dúvida. Canguru é forte e pula. O Boomerang é inteligente e ágil. Eu acho que o Boomerang ele ganha da mesma forma que eu acho que ele ganharia da Coelha Branca. Ele tomaria distância voando e acertaria ele com os Boomerang. Ah, mas tem um esquema que ele voa, mas ele tem... Dura só um pouco o voo, né? Não sei se ele consegue voar de novo. Ele tá dentro do estúdio, ele não tá tão alto assim, não. O Canguru pula lá e 70 histórias lá. Caramba, a cada luta aumenta a altura. O que que vamos pensar por outro lado, né? O que que tinha nos estúdios do Domingo Legal? Eu tô gaguejando. Banheira do Gugu. Banheiro do Gugu. Van Damme com a Gretchen. Será que tem um... Será que tem um táxi no canto? Então, lá no fundo ia passando sempre o Gugu disfarçado. Ele passava de um lado, voltava de outro.

canguru ou bumerangue? Nos estúdios do domingo! Eu acho que o bumerangue leva. Danny Boy. Era o mini canguru, ele tivesse, fosse o segundo, talvez com uma armadura, tivesse chance. Mas esse segundo é só um cara que pula. O bumerangue leva porque ele vai começar a quebrar as luzes, os holofotes, pra tudo cair em cima do canguru. Pode o canguru pular, já que a gente... Na hora que o canguru pular na banheira, o bumerangue joga um bumerangue elétrico e eletrocuta o canguru. O que você tá falando ia complementar o que eu ia falar. Que eu ia falar que já que a gente não citou a banheira ainda, a gente quase não falou dela. Eu ia falar que ele ia jogar um bumerangue de sabonete. A hora que ele pulasse, o bumerangue jogava um bumerangue dele pra ele cair na banheira. Não. E tem essas duas opções. Ele melhor, pode jogar... melhor. O bumerangue jogava um sabonete em forma de bumerangue. Exato. Saboterangue. Saboneterangue. Então, eu acho que o bumerangue leva também. Eu acho que é o bumerangue. No fim, o bumerangue, eu acho que ele era o que era menos bucha de toda essa lista. Não era? Eu concordo. Tá, mas... Ok, teve o campeão aqui, bumerangue e tal, mas... Gugu ou Faustão? Boss Battle. Fight! Programa, não a pessoa. Programa, é o programa que você quer ver no dia. Eu vou no Faustão. Que isso, cara. Não, mas quando eu era criança, eu não via as maldades dos programas. Mas eu achava legal o Gugu porque tinha mais brincadeira, essas coisas, era divertido. Não, o Faustão tinha a videocassetada, eu gostava dos videocassetados. Não, o nome de gente se ferrar, ver outras pessoas se ferrar é sempre bom. Assina o canal do YouTube hoje pra ver isso. Feio Army. Já o programa do Gugu sempre tinha mulher com a bunda de fora, era ótimo pra assistir. Mas quando era criança, isso aí... Então, olha, aqui no programa do Gugu a gente já era velho. Não tanto. 90 e... Cara, eu era criança na época deles, eu preferi o do Binho Legal. Aí então, a gente conseguiu não concordar no negócio. Não. O Magari e o Mônio não votaram. Cara, eu só vou querer dar um último argumento. O Gugu, ele também tinha umas videocassetadas dele. É, mas era copiado do Faustão. Não, nunca chegou aos pés. Vídeo cacetado do Faustão era indiscutível até hoje. E eles passam as mesmas até hoje. Qual foi o que teve o... Acho que fizeram um trailer narrado pelo Faustão de alguma coisa aí, recentemente na internet. Com montagem, o cara teve um trabalho da porra. Eu não faço ideia do que você tá falando. Eu lembro disso aí, não lembro o trailer do que era. Aqui, mas tá dois votos pro Domingo Legal e um voto pro... Domingão do Faustão. Eu gostava só... Guerra Infinita. Ah. Aqui, Faustão narrando Guerra Infinita, Faustão agarrando Chaves. Eu gostava então, só da vídeo cacetadas e das Olimpíadas. E isso era, tipo... E pra mim já era trunfo o suficiente. Mas era, tipo, 40 minutos das 5 horas que ficava passando de Faustão. Era já vale. O Gugu e no valeu a pena. Domingão do Faustão. No intervalo do Faustão tinha futebol. Caramba, é verdade. Mas tá bom. Ou vocês querem fechar? Ou o objetivo de ter um número ímpar nesse programa é só pra discutir se é Domingo Legal ou Domingão do Faustão? Esse é o verdadeiro tema desse Tupcast. Então, só pra eu recapitular aqui, ficou. Eu falei Domingo Legal e o povo. Qual foi o maior crossover da TV brasileira? Foi Faustão e Gugu. Ah. Os dois com cara de bosta. Sendo obrigado só fazer aqui. Exatamente. Mas aqui, o Polvo e eu falamos do Domingo Legal, o João e o Mônio falaram do Domingão do Faustão. Magari, por favor. Não, pelas atrações, acho que o que eu mais assisti era mesmo o Domingo Legal. Apesar de eu gostar bastante do... Eu ia falar banheiro do Faustão. Da videocassetada, da Olimpíada do Faustão. Então, sendo assim, nós tivemos aí o campeão do CF. Foi o Bumerangue, em segundo lugar ali ficou o Canguru, o terceiro é o Urso. Mas o grande campeão do CF 2019 é o Domingo Legal. Eu ia falar Domingão do Faustão. Domingão Legalzão. Domingão do Legal. Domingão Legal. Pronto, os dois. Muito bem. Esse é o CF mais maluco de todos os tempos, mas... Né? Eu só imagino o pessoal olhando pra vitrine. Ué, o que o Faustão e o Google estão fazendo aí? Então, fechou? Acho que fechou. Bom, sendo assim, tivemos aí fechamento de mais um CF, né? Se vocês não concordam com algo que a gente falou... Vocês estão errados. Ou querem complementar, né? Também a pessoa pode querer complementar. O próximo CF a gente tem que fazer de programas da TV brasileira. Sem contar o Faustão e o Gugu, que já são on concurso. Exato, cara, porque se o Passo a Repasso tivesse aqui, ele ganhava dos dois. É, mas o Passo a Repasso já foi da Angélica, já foi do Gugu, já foi do Faustão. Não, mas eu tô falando da entidade não, Faustão, do Passo a Repasso. O Passo a Repasso é só uma ideia, pode ser qualquer um. Exatamente. Eu um avatar do Passo ao Repasso agora, se virem. É tipo bumerangue, do bumerangue aí. Exato. Vai e volta. Gugu e Faustão competindo no Passo ao Repasso. Ô, Gugu, aí, vamos voltar pro Homem-Aranha? Fazer um fechamento pra jogando coisa pro Homem-Aranha? Qual dos dois. Qual vilão do Homem-Aranha usa um objeto de um desses dois apresentadores aqui? Qual? Tem um vilão do Homem-Aranha que usa um objeto de um desses dois apresentadores, que é o Pogobol. Era o Pogobol do Gugu. Tem o Pogobol maluco lá do Halloween. Meu Deus. Ele ganhou no programa falando sim, não, né? Também é outro que ia ficar pulando junto com o canguru. Mas só complementando, se você quiser comentar alguma coisa sobre o que a gente falou, complementar alguma luta, falar que concorda, discorda, blá blá blá, propor também outros combates aí nos comentários, né? Comente aí no link desse programa, no Facebook e tal. E lembrando que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br. Lá a gente tem vários podcasts, né? O Tweepcast, que é esse daqui, ele é mensal. E toda quarta-feira a gente tem o Tweepview Classic falando de revista antiga. E toda sexta o Tweepview falando de revista nova. E todo domingo tava assistindo o Domingo Legal e Faustão, pelo jeito. Pô, cara, eu acho que eu vou... Vê se eu assisto no próximo domingo. Tô com uma saudade. É, eu tava vendo aqui, parece que o Domingão do Faustão vai acabar. Que, é verdade, eu fiquei sabendo também. Mas aqui. Agora procurando aqui, eu falei, fica a sugestão: esse programa sai na sexta. No próximo domingo, todo mundo assista o Domingo Legal pra ter aquele pico de 6 pessoas assim, a mais da audiência. Mas é isso, né? Além dos podcasts que a gente falou, temos aí também Instagram, Twitter, YouTube. É Facebook, tudo arroba aracnofan, vocês acham a gente lá. Além do Padrim, né? Se alguém quiser apoiar a gente com algum valor financeiro pra manter o site aí ativo, o link é padrim.com.br/aracnofan. Mas, além da forma financeira, você pode indicar pra um amigo ouvir o podcast, ouvir esse papo maluco, né? Fala assim, cara, ouve lá o CF, foi muito boa a parte do Gugu. Aí o cara fala, hã? Aí ele vai ouvir o programa. Certo? É legal que no último programa o Moni colocou o Jorge Versilho na vitrine. Ninguém entendeu. Dessa vez teremos Gugu e Faustão. Eu volto pra colocar todos os vilões que participaram com a cara do Gugu. Gugu no Gugu Verso. Eu acho que eu já vi essa montagem, inclusive. Certo? Então ficamos por aqui e até mais. Oba, oba, oba. Tchau, gente. Boa noite. E no final de tudo isso, tava só o Homem Hídrico dentro da banheira lá. Ele tava lá o tempo todo. Ah. E as pessoas achando que eram sabonetes.